Eu gostaria de estar ao seu lado, poder lhe abraçar e dizer do carinho que sinto por você. Você é alguém por quem tenho grande admiração, por um dia termos namorado, passado bons momentos juntos. E não é porque já não mais nos relacionamos que eu deixei de lhe desejar felicidades e muita sorte em tudo. Nós dois merecemos encontrar uma pessoa que venha preencher os nossos corações, dar um sentido a mais às nossas vidas e, com certeza, teremos esse desejo realizado. Espero que no novo relacionamento você possa se sentir ainda melhor, pois possui uma capacidade enorme de cativar, de atrair coisas boas e um amor verdadeiramente sincero. Que neste seu aniversário, a alegria do seu coração possa contagiar a tantos quantos estiverem à sua volta, não esquecendo do meu desejo de felicidades a você, que considero muito. Muitas alegrias e realizações. Feliz aniversário!